Invadiram minha casa bem quando a erva tava na brasa. Escondi tudo no banheiro e fingi que tava fazendo a barba. Taquei na privada e mandei direto pro bueiro. Mas o cheiro já tinha subido, na minha mente ecoava e agora meu amigo. Borrei as calças e ainda fui em cana. Não devia ter acreditado nas vozes da granja. Tem cocaína na geladeira? Sim, tem cocaína na geladeira. Tem cocaína na geladeira? Sim, tem cocaína na geladeira. Não soube de nenhum mandato, mal sabia que fumar erva era errado. Não há crime nenhum se o resto é liberado pra provar a circulação do álcool e até do tabaco. O que tem de errado comigo rolando meu baseado? Pode vir com merda de vaca e companhia, mas isso não é problema da polícia. Soube que meu tio Antônio Carlos de Oliveira morreu com câncer de pulmão em 2005. Mas veja bem que problema, só que pra polícia, foda-se, irmão. Tem cocaína na geladeira? Sim, tem cocaína na geladeira. Tem cocaína na geladeira? Sim, tem cocaína na geladeira. Soube que ninguém fuma de verdade, na indústria do rap é tudo pagar pau, a maior falsidade. Não sabia que o Jay Leno cantava hip hop. Se eu trombar com esse rapper de escola, um de nós morre, hein? Jogava jogos irados nos dias nostálgicos, não consigo imaginar, me dói até de lembrar. Grande MC Richard Rimas me apresentou a Cannabis e as Cinzas. Não só a gravadora, mas foi ladrilho e ladrilho, até uma produtora. Como fim, fui carbonizado. Pouco grosso, então pega no meus ovos. Desculpe falar isso, é que hoje eu tô maluco. Tô doido pra pegar um arrombado nos morros. Tem que ser na porra de um beco escuro. Ninguém pode saber, tá ligado, tô maluco. Então foda-se tudo. Foda-se, não tô nem aí, eu vou falar isso aí. Eu não sei mais o que eu falo, então por favor, pegue no meu saco. Num improvisado, tenho falado, tenho certeza que minhas rimas te deixaram hipnotizado. Puta que pariu, o microfone tá quebrado. O microfone foi molestado. Fica ligado, sou arrombado, vou te meter a porrada e você vai ficar de quatro. Hoje eu tô perigoso, tô pouco me fodendo, seu pai morreu de desgosto. Pouco, agora pra eu ter falado do pai do moleque não, velho. Fudeu. O microfone foi pra casa do cara. Tá todo fudido, fudido e arrombado. Falam das minhas rimas porque elas são pesadas. Então se prepara que ela quebra coisas. Então vou quebrar a sua cara. Então vou quebrar a sua cara, seu otário. Otário do caralho. Aprendi desde pequenininho. Backbone é backpininho. Usa longe duas tiras, senão tu vai ser bem presinho. Meu tio disse isso aos meus 3 aninhos, muito triste. Infelizmente foi me dada a notícia que ele foi carbonizado vivo. Depressão pós-parto não existiria se um verdinho fosse permitido. Leva fogo e vopi, me viu usando as ganja, por isso fui detido. 50 dias na prisão, esqueceram de pagar minha pensão. Na verdade o nome do bagulho é fiança, mas é irmão. Queimei minha língua, tomando chimas quente. Essa dor só os verdadeiros sulista entende. Meu pandeiro foi roubado, que merda da Atena. Queria ver muitos SBT Record, mas quebraram a antena. Televisão parabólica é superior, tem sinal até em chuva. Acho muito maneiro ver as chamadas da Globo tomando suco de uva. Por mais que eu prefira a Rede TV, mas infelizmente não pega aqui, irmão. Já liguei 50 vezes pro cara da parabólica, eles não vêm aqui, irmão, filha das puta. Mas voltando ao tópico, a superfaturação do cannabis irrita. Essa porra é cara e pá, mas sequer é permitido. O bagulho fora da lei deveria ser mais barato. Fui preso ontem por ter ido na casa do meu vizinho e feito um gato. Ando de carro do trilegal. Ele faz vrum vrum, vrum vrum.